something to play with. Go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forgive your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I'll tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little... Olá, ouvintes! Tudo bem convosco? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Hoje é quinta-feira, dia 17/7/2014. E já cá estamos. Não sei se os ouvintes já repararam, eu pelo menos tenho feito essa experiência. Se vocês pegarem... Por acaso 16 não dá, não. 16 mais 7, 23... Só se fizéssemos 6 menos 1 dá 5. Ah, mas não dava, não dava. Pois está bem, está bem, está certo. É que eu estava aqui a pensar. Porque 14, quando foi 14 de julho, 14. Mas mesmo assim não dava. Era 14. Está bem. Bem, eu não sei quantas é que eu fiz. Não. Ah, era isso. Já sei o que era. Que se nós juntando os dias do ano mais os dias do mês. Aliás, o dia do mês mais o número do... Ou seja, o dia da semana... Enfim, como é que eu vou explicar isto? 16 do 7, não é? 1 mais 6 dá 7, mais 7, 14, não é? 17 do 7... Mas eu diria 24. Bem, mas eu fiz aqui umas contas ontem que era até para vos dizer... E acabei por não fazer as deiras. Está bem, então essa. Bom, ouvindo um presente antigo... Desta quinta-feira, já abrimos com Tell Me It Like It Is, de Arnie Vile, de 1967. Agora vamos seguindo com o tema de 64, The Rising Sun, dos The Animals. Logo depois, tempo para ouvir de 61, Runaway, do grande Del Shannon. E Young World, de 1962, de Ricky Nielsen. Estas... são as primeiras três, já depois de Orange Vale, que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Bom dia, ouvinte! God, I know I'm one. house of the rising sun. When you're in love, you're in. say you love me. E já cá estamos, depois de Ricky Nielsen com Young World. Agora, I Can Get No Satisfaction, dos míticos e memoráveis The Rolling Stones, nem mais nem menos. Seguimos depois para os Zombies, Time of the Season, de 1968, e os The Temptation com My Girl, de 1965. Grandes recordações para uns, grandes descobertas para outros, importante mesmo é que estamos todos sintonizados no canal 1 e num programa que dá pelo nome de Ouvindo um Presente Antigo. Bom dia, ouvinte! I tried.

já cá estamos depois dos Temptation com o tema My Girl. Seguimos agora com Wilson Pickett com a música Funky Broadway de 1967. 24 com It's in a Ride de 1969. Exatamente, 69. E Pretty Little Angel Eyes, música de Curtis Lee, e é de 1961. Talvez muitas dessas músicas, alguns dos ouvintes até possam conhecer, mas pelos nomes não vão lá. Outros não conhecem mesmo. E esta é também a lógica do programa Ouvindo um Presente Antigo. Porque reparem, se há uma música que nós não conhecemos, mas que já tem 50 anos, ela não é uma novidade de todo, mas para nós não deixa de ser, de certa forma, não é? Eu nunca tinha ouvido isto. Isto para mim é uma novidade, não é? É mesmo essa a lógica do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Voltar atrás no tempo, mas sem dramas, hein? Sem demasiadas nostalgias. Vamos à música, ouvintes, com muito prazer para vocês. Funky Broadway, de 1967. É Wilson Pickett quem nos traz esta música. Vamos ouvi-la. Down on Broadway, there's a night. Canal 1. Pretty little angel eyes, pretty little angel eyes, pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little. Curtis Lee com Pretty Little Angel Eyes. E agora Peter Brown com, isto já na década de 80, Peter Brown com Dance With Me, Patrice Rice com Forget Me Not, e por fim Jackson 5 com Dancing Machine. Amanhã, sexta-feira, vamos trazer aos nossos ouvintes uma edição especial de Dance Music, porque é assim ao longo da semana, portanto, ou festa da semana, portanto merece, não é? Vamos ficar depois amanhã com essa edição, mas hoje fico por aqui. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima quinta-feira, de uma ótima manhã, na companhia do nosso Canal 1. Às 11 chega mais uma edição da Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. A partir de já agora, dia 4 de agosto, vai mudar. Vai passar a ser o Jornal Brasil Notícias com Com a grande Márcia Ferreira, eu ia dizer Saúde com Beleza, e também com o Edelson Moura, que não são jornalistas, mas fazem um trabalho muito profissional. Agora sim, ouvintes, despeço, um forte abraço para todos, muito obrigado pela vossa presença e até amanhã! Antena Web. Sintoniza-se. Till the music stops now. Yeah.